não anda. Se nada é como você quer, é porque ainda te falta muita fé. Se só pensar, você não ganha. Se só olhar, você não joga. Se tá enrolado com a vida, mano, vem pro nosso time, vai, acorda. Andar, caminhar, fazer a sua história, sempre será preciso, não se importando aonde quer chegar, como e com quem você vai ganhar. As lutas vêm e vão, os pés sempre estão no chão. É como aqueles dias que você levanta e pensa: hoje vai ser minha demanda. E chega a seu extremo, atirando as forças pra o mundo, sem jeito e gela. Quando fica fraco, todos eles vêm pra tentar te fazer mais um escravo. Olhares fixos, quebre as algemas. Não precisa abraçar o mundo inteiro, apenas levante a cabeça. Se tá na chuva, vai se molhar. Vamos parar quando o pulso dos políticos secar. Tire todos os nossos do caminho, porque se prepara que o arrastão já tá vindo. Se tá na chuva, é pra se molhar. Se quer ganhar, tem que lutar. Em minha volta eu vejo revoltas que não vão se acabar. Se tá na chuva, é pra se molhar. Se quer ganhar, tem que lutar. Em minha volta eu vejo revoltas que não vão se acabar. Quando olhas em sua volta, não vê ninguém. Quando a noite e as ruas te trazem a brisa, te faz lembrar que você é alguém. Não sei quanto tem, às vezes nem sei quem eu sou. Apenas uma trilha com o caminho certo que irá me levar pra um bom lugar. É isso que te faz pensar se compensa viver, se vale a pena lutar, chegar a lugares altos pra poder conquistar. Os mais loucos, os mais doidos, te apresento o meu time, as ruas. Mas sei que ainda somos muito poucos. Prosperidade, rebeldia, a forma que te mostra a morte e a vida. Quantos caminharam comigo, quantos por mim já se entregaram pro inimigo. Quantos já vi ganhar, quantos já vi chorar, mas poucos chegaram lá. Somos todos meninos com sonhos sobre a nossa vitória. Eu suponho muita fé e oração. Se nos deixarem por aqui, algum dia a gente explode esse mundão. Se tá na chuva, é pra se molhar. Se quer ganhar, tem que lutar. Em minha volta eu vejo revoltas que não vão se acabar. Se tá na chuva, é pra se molhar. Se quer ganhar, tem que lutar. Em minha volta eu vejo revoltas que não vão se acabar. Se tá na chuva, é pra se molhar. Se quer ganhar, tem que lutar. Em minha volta eu vejo revoltas que não vão se acabar. Se tá na chuva, é pra se molhar. Se quer ganhar, tem que lutar. Em minha volta eu vejo revoltas que não vão se acabar.